Minha cabeça diz que já se foi, mas meu coração me diz que não. Ainda há um elo entre nós dois. Tentar te esquecer vai ser em vão. O tempo é o remédio pra curar a dor de se perder um grande amor. Mas nada é capaz de apagar as lembranças que você deixou. Eu não tenho forças pra evitar as invasões. Foi forte o que houve entre nós dois. Eu já não posso mais escutar certas canções. Que lembranças da gente vem depois. Agora estou pensando em nós dois. Lembranças da gente vem depois. Agora estou pensando em nós dois. Minha cabeça diz que já se foi, mas meu coração me diz que não. Ainda há um elo entre nós dois. Tentar te esquecer vai ser em vão. O tempo é um remédio pra curar a dor de se perder um grande amor. Mas nada é capaz de apagar as lembranças que você deixou. Eu não tenho forças pra evitar as invasões. Foi forte o que houve entre nós dois. Eu já não posso mais diz que já se foi.